Deixa os garotos brincar, brincar, brincar, brincar. Deixa os garotos brincar, brincar, brincar. Deixa os garotos brincar, brincar, brincar, brincar. Deixa os garotos, deixa os garotos, deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar, brincar, brincar, brincar. Deixa os garotos brincar, brincar, brincar, brincar. Deixa os garotos brincar, brincar, brincar, brincar. Deixa os garotos, deixa os garotos, deixa os garotos brincar. Tinta nas mochilas vai, bomba nas marquises. As aves de rapina vêm e finge que convive. Decorando os becos, bonde do amor profano. O inimigo envelheceu e eu tô revigorando. É a câmara de gás, só nós no sereno. É o paraíso dos lãs, as virgens que não tá tendo. Irmão, poxa vida, hein, nós somos Davi. Só dominamos tudo, hein. Tenta ser feliz, vai. Cada brilho, medo e calafrio. Rio, cada crio, cada qual, cada mil. Cada solidão, viu, cada spray, um fuzil. A palavra é nós, vandal no espirro. M.U.S. nas tag de snapback. Bate o boom bap, já vem um no decoflex. Um outro que chega de canto pro olhar, se envolve na cena. Grave é maldição, aerosol também, qual o problema, hein? Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Vai. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Vai. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Vai. Deixa os garotos, deixa os garotos, deixa os garotos brincar. É, deixa os garotos brincar, brinca, brinca, é brinca. Nóis. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Vai. Deixa os garotos, deixa os garotos, deixa os garotos brincar. A milhão, vou ouvindo Mob Deep. Ela tipo Killa Bitch, cala a boca, beat. Don't kill my vibe, eu só quero relaxar. É raro esse momento, irmão, pode tatuar ou nós. Vamos eternizar num som nosso hino. Sentimento aflora a mão, traçando o destino. Churrascão de tarde, hein, liga pros meninos. Noite chega, estica, meu sangue é latino. Eu sou réu, confesso, minha pena é perpétua. Minha questão é retórica, visão segue incrédula. Quero liberdade pros meus e lazer, mas hoje é só um detalhe, é o que tiver pra ser. Nós já ganhamos a pista, a estela vista, baby. É o fim do mundo vindo e os cana atrás de blazer. Nosso crime assusta, nosso riso ofende, nosso brilho ofusca, só quem é entende, então. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Vai. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Deixa os garotos brincar, brinca, brinca, brinca. Deixa os garotos, deixa os garotos, deixa os garotos brincar. Vai. Deixa os garotos brincar, brinca, deixa brinca, brincar. Dedicado a todos aqueles que escolheram o muro como tela. Todos aqueles que têm o espírito transgressor, tá ligado? Os inconformados, salve, Vague, tu já viu? Fael, Malícia Urbana, Xami, Mito, é nós, Marcelo, Smurf, Ang, Afa, Rena, Life, Elvis, JP Pax, Combone, Bob, Bunis, Cajamém, Acme, Airal, Crespo, salve meu mano, Wilbur, Wagner, Donaski, Note, Wendy e todos aqueles que representam por essa selva de concreto, irmão, é nós. Deixa os garotos brincar.